um calafrio. Sirene, desespero, medo. O giroflex do arrepio e do pavor. Os peruca, fente, blazer, credo. Quadrada e batraca, doce de repeteco. Entupetada com a malícia mais cruel. Ligeiro, rapaz, pra não ficar de chapéu. Sobrando na madruga, na esquina do perigo. Reconhecendo luz, atrocidades do inimigo. Vem a milhão, registrando passaporte. Que diabo te acompanhe, te carregue pra bem longe. Longe do meu povo, comunidade humilde. Na fé e na união, as trancas sobreviver. Vem alta vontade, sem massagem na batida. Reticulariza, menospreza, humilha. Desmerece o cidadão sofrendo. Sei que você dá serviço do terror. Eu te desprezo, eu não te reconheço. Não pago simpatia, não te respeito. Jamais te vejo como autoridade. Ao contrário da Pagame, lá no alto da cidade. De colar valioso, pagando de elegância. Que ostenta a vaidade e arrogância. Tamo aí pelo certo, é só progresso. Jamais buscar o 9-0 sem a do inferno. Você já era. Passou pela minha cabeça conspirar da contra polícia. Canso infame, corrupção fardada. Desonestidade estampada na cara. Abuso autoritário, sai do anonimato. Ganha destaque, no noticiário foi desmascarado. O grupo de extermínio, os peruca encapuzado. Deram fim no Joaninha divulgado. Exterminaram o Dodão e o Magrão. Assassinaram o peça do Jandaia no Rigol. Quem se esqueceu do Leque, do Andrezinho da Quebrada, do Rodrigo Curió e do Sarnapa? Recorda no primeiro DP, mataram o João. Lembra da chacina lá no Parque Ribeirão, irmão? Muita atenção, que foram várias. Famílias destruídas pelos putos e canalhas. Quantas senhoras desamparadas. Tamanha impunidade inconformada. Ao invés de escola pro ensino educativo, só se constrói cadeia, Benita Febem e distrito. Governo Alckmin falido. O 9-0 é só descarga pra cometer o suicídio. Passou pela minha cabeça conspirar da contra polícia. Rebeldia ou será revolta do couro que tomava nos tempos de escola? Agora, atrás da Ford esconde um covarde que usa o distintivo a serviço da maldade. 24 horas fala que odeia rap, mas tem a coleção dos CX-Ares de moleque. Sem dietagem, escuta intocado. Foi enrustido, curte desbaratinado. Qual que é doutor? Agora até faz pose. Estufa o peito, olha o flash, faz um close. Impressiona, aterroriza e põe pânico. De caráter diabólico, satânico. Soldadinho de chumbo manipulado pelo sistema, fantoche e escravo. Cambé sagaz, aterroriza as ruas. O 9-0 ausenta a paz, a senha dos peruca. Polícia.